que era o meu destino, na verdade nunca me aconteceu. Pode ter acontecido pra alguma pessoa, mas não era eu. Vivo assim na vida sem previsão. Todo mundo tem destino, eu não. Nunca os fatos são de fato fatais. Não confio na fortuna jamais. Puro por acaso e nada mais. Tudo que já estava escrito no meu caso nunca se concretizou. Só talvez o aniversário que é na mesma data e não se alterou. Era pra eu já ter encontrado um amor. Era pra eu já ter esquecido o anterior. Era pra eu já ter aprendido a sonhar. Era pra eu correr o mundo e voltar. Mas viagem sem destino não dá. Quero minha sina, quero minha sorte. Quero meu destino, quero ter o norte. Quero ouvir uma vidente que me conte tudo, só esconda a morte. Quero uma certeza mínima que se confirme, não seja trote. Por não ter o meu destino, vivo em desatino como Dom Quixote. Quem não tem o seu destino, chega à noite e pensa que tudo acabou. Se levanta muito cedo, nunca sabe bem por que levantou. Nada tem urgência para cumprir. Pode virar do outro lado e dormir. Pode ficar nessa até o entardecer. Todos os amigos vão entender. Levantar sem ter destino, pra quê? Quero minha sina, quero minha sorte. Quero meu destino, quero ter um norte. Quero ouvir uma vidente que me conte tudo, só esconda a morte. Quero uma certeza mínima que se confirme, não seja trote. Por não ter o meu destino, vivo em desatino como Dom Quixote. Ser assim tão sem destino me preocupa muito, me deixa infeliz. Sempre quis o meu destino, foi o meu destino que nunca me quis. Mesmo algum sucesso que ele previu, era pra me revelar, desistiu. Acho que ele foi atrás de outro alguém. Pois destino tem destino também. E só revela aquilo que lhe convém. Quero minha sina, quero minha sorte. Quero meu destino, quero ter um norte. Quero ouvir uma vidente que me conte tudo, só esconda a morte. Quero uma certeza mínima que se confirme, não seja trote. Por não ter o meu destino, vivo em desatino como Dom Quixote. Por não ter o meu destino, vivo em desatino como Dom Quixote.